O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Escuta essa. O rádio segue forte, popular, indispensável. 80% da população escuta rádio com frequência, em média, mais de 4 horas por dia, diz a Kantar Ibope. Por isso, os 100 maiores anunciantes do país escolheram o rádio. E mais, pesquisa da Engagement Labs comprovou que o rádio é a mídia que mais gera engajamento. Não caia em conversa furada. Anuncie no rádio, o veículo que fala a nossa língua. Uma campanha da ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. Na Super Rádio Clube, Fim de Tarde na Fazenda. Um programa para o ouvinte da cidade e do campo. Fim de Tarde na Fazenda, de segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde. Super Rádio Clube. Sete, 4:33. João Batista Nascimento. Estamos de volta na pioneira da América Latina para deixar você bem informado dos principais acontecimentos no Boa Tarde Clube. Clube Notícias, você por dentro de tudo. No próximo sábado, 11 de novembro, começa em Pernambuco a campanha de vacinação de cães e gatos contra o vírus da raiva. Para formar uma barreira protetora contra o vírus da raiva no círculo urbano, a iniciativa visa alcançar uma alta cobertura vacinal em cães, tendo uma meta de 80%. Quanto aos felinos, é importante ressaltar o cuidado da vacinação e do monitoramento da raiva nesta espécie, devido à sua interação com os humanos. O coordenador de zoonoses da Secretaria de Saúde do Estado, Francisco Duarte, fala da importância da vacinação dos animais. É o seguinte, se você realmente ama seu animal, você não pode perder essa oportunidade de sábado levá-lo para tomar vacina. A vacina é de excelente qualidade, ela é gratuita e é muito importante que você participe desse processo juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza com uma infecção no cérebro progressiva, tendo letalidade de aproximadamente 100%, considerando os casos raros de cura. Esta enfermidade possui alguns ciclos de transmissão e no Brasil, nas áreas urbanas, as principais fontes de infecção são cães e gatos. Já na área silvestre, um dos principais transmissores é o morcego. O coordenador Francisco Duarte explica como a vacinação pode blindar o vírus. O último caso de raiva humana do estado de Pernambuco foi em 2017. Para a gente continuar com esse cenário, sem casos de raiva humana, a forma mais eficiente é vacinando os nossos cães e gatos. Então, contamos com toda a participação da população, levando seus animais no dia 11 de novembro, tá certo, em todo o estado de Pernambuco. Embora a raiva não seja considerada uma enfermidade de grande risco pandêmico, a doença deve ter o foco de avaliação de risco e prevenção. Para acompanhar os pontos de vacinação, acesse o site portal.saude.pe.gov.br. Da agência Rádio SEG Notícias, Janiele Azevedo. A sua rádio. A sua rádio. A sua melhor amiga. Clube. Clube. Clube 4:35. Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho molhou seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido.

4:43. Seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. De amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Acertando 4:46. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. Seguimos com informações no Boa Tarde Clube. A partir desta segunda-feira, a unidade móvel da Compesa percorrerá 5 municípios, oferecendo diversos serviços aos participantes da 18ª edição da Semana Nacional de Conciliação, organizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O evento, que termina na sexta-feira, passará pelas cidades de Moreno, Caruaru, Garanhuns, Rio Formoso e Escada. A primeira cidade a receber a unidade móvel será Moreno. A unidade ficará estacionada na Estação da Cultura de Moreno, na Avenida Dantas Barreto, número 320, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. A gerente de atendimento e relacionamento com o cliente da Compesa, Amanda Tenório, detalha os serviços que serão ofertados no mutirão. A Compesa participa do mutirão de serviços da Semana Nacional de Conciliação nesta segunda-feira, 6/11, e estará junto com o TJPE na cidade de Moreno, na Estação da Cultura de Moreno, das 10 horas às 17 horas. Na terça-feira, dia 7, a caravana estará em Caruaru e na quarta-feira, dia 8, em Garanhuns. Serão oferecidos serviços como atualização cadastral, solicitação do benefício tarifa social, negociação de débitos com descontos especiais. Na terça-feira, a ação ocorrerá em Caruaru, na Praça Heleno Torres, localizada na Avenida Portugal, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Já a quarta-feira, ela chega a Garanhuns, no Fórum Ministro Heraldo Guerra, que fica na Avenida Rui Barbosa, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Na quinta-feira, na Rua São José, número 124, em Rio Formoso, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Encerrando as atividades na sexta-feira, os serviços serão disponibilizados na FAESC, Faculdade da Escada, na Rua Coronel Antônio Marques, no bairro Bela Vista, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Da agência Rádio C de Notícias, o Anderson Silva. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. E a música que você gosta de ouvir, aquela que traz recordações, tem aqui.